Essa fase do programa foi pensada para atingir um objetivo específico, trabalhar um tema específico. Esse tema é o resultado desse discurso liberal sobre o Estado. Mais um resultado que diz respeito especificamente a uma teoria jurídica do Estado. Essa pretensão será mantida. Porém, a forma de apresentá-la mudará um pouco. Eu resolvi mudar as referências, o que muda também as fontes complementares de estudo. Explico por quê. Da forma como consta originalmente no programa, seria uma apresentação muito pouco crítica. Eu não sei por quê, mas eu ando com uma veia crítica acentuada nos últimos meses. Mas, ao mesmo tempo, uma veia irônica também, bastante ressaltada. Talvez os dois andem juntos. É porque a existência não é nada muito divertida. Se você está animado, é porque você não reparou ainda onde você veio parar. Eu não estou falando da UFES, eu estou falando do universo. Mas, para suportar, pelo menos, você pode tornar isso um pouco mais agradável. Então, por exemplo, você desembarca no aeroporto aqui, os caras exigem que você passe atrás de uma faixa amarela, já que não tem aquela minhoca de desembarque, é tudo, tirar você da pista. E os caras ficam assim, de braço aberto, pedindo para você. Eu salto distraído e vou andando fora da faixa amarela. Quem vem do outro lado é uma mocinha que trabalha no aeroporto com fone de ouvido e assim de braço aberto. Mas eu não pensei duas vezes, eu fui. Quem olhou achou estranho. A vida é um saco, mas você pode se divertir um pouco também com ela. A cara dela foi ótima. Doido. Os dois caminham juntos. Ela parece estranha. É ela que parece ser a ironia da história. Já esse lado mais crítico, será que estranhamente vai parecer ter um pouco mais de sensatez do mesmo, mesmo. Pelo menos é isso que se espera que seja possível. Essa parte mais ortodoxa, essa parte que parece ironia, mas que, veja, não é. Eu sempre mantive no curso uma questão muito pragmática, porque ela corresponde a um determinado jargão que é reproduzido naqueles discursos meio carrancudos, feitos de naftalina, aqueles discursos cheios de datavênia, cheios de turbação de posse, cheios de umas palavras muito esquisitas para dizerem coisas que nem são tão esquisitas assim, no final das contas. Então, que poderia corresponder a um vocabulário que lhe faltasse em algum momento. É claro que você poderia suprir esse vocabulário com um dicionário. Um dicionário jurídico cretino qualquer resolveria o problema. Mas já que tem gente que baseia um curso inteiro em cima dessa cretinice, eu achei que pelo menos dedicar uma aula a ela não seria de todo uma perda de tempo. Mas ao mesmo tempo, falar só disso é muito chato para qualquer um. Para ouvir, então, deve ser mais chato ainda. Por pena, eu resolvi incluir outro conteúdo. Vamos prestigiar um outro autor, o que implica mais uma leitura, não prevista originalmente. Mas legal. Trata-se da transcrição de algumas aulas proferidas por Paul Michel Foucault, filósofo francês contemporâneo, já morto, mas a filosofia tem essa coisa, você pode estar morto e ser contemporâneo ainda. Um curso produzido entre os anos de 1975-76, no Collège de France, em que Foucault analisa o discurso sobre o Estado. O que nos interessa ali? Quando ele descreve um discurso sobre o Estado baseado na ideia de soberania. Soberania talvez seja o conceito-chave para toda essa chamada teoria jurídica do Estado. A teoria jurídica do Estado, que é de fato o discurso que os senhores encontram em 9 de cada 10 livros de teoria geral do Estado, publicado por juristas e vendidos em livraria na prateleira de livros sobre direito. A teoria jurídica do Estado fala o tempo todo soberania. Mesmo nos capítulos que não trazem como título soberania. Tudo é um desdobramento da ideia de soberania. Para você compreender o link com o estudo que nós fizemos até agora, basta você se lembrar de Hobbes. Hobbes, quando vem com aquele papo todo, Estado de natureza, que ninguém presta, que homem é egoísta, que todo mundo vai se matar se você apagar a luz e acabar com o Estado, com o rei e tal. É uma afirmação primeira que presta uma grande conclusão, que é afirmar ruim com o Estado e o soberano que você tem, pois saiba que é muito pior sem ele. É um discurso, portanto, que não pretende explicar para você como as coisas são. Ao contrário, pretende dizer para você como as coisas deveriam ser. É um discurso que parece ser muito mais um consolo, no bom sentido, no mal, depende do que você entenda por consolo. Pretende consolar você. Consolar você a tolerar o poder do Estado que é exercido. O poder do soberano que é exercido sobre você. É engraçado porque o direito, ele requer consolo. Ele se estrutura a partir da hipótese de você ser um consolado diante do direito. Um conformado diante do direito. Lembra que eu sou moderno de hoje, que é Maquiavel? Nós já temos a questão do desejo. Essa filha que está acima da contabilidade espiritual, que está sendo forte, aquele que se diz que vive em um segundo desejo. Mas é justamente o contrário. Quanto mais tem, mais quer. Claro. Porque quem tem muito, pode muito. E quem pode muito é pouco. Conformado. Quanto mais ferrado você for, mais você tem que esperar. O direito requer seres impotentes. O direito requer a construção de um sujeito que se entenda diante do Estado como um ser impotente, como um ser incapaz de afrontar a ordem vinda do Estado, que é tida como um comando. Esse modelo de Estado, em que a palavra de ordem é soberania, é também um discurso que se baseia, que descreve o humano, o sujeito, o cidadão, o súdito, como um sujeitado diante do Estado, como um conformado ao poder do Estado. Esse modelo de Estado é descrito nesse curso de 1975/76, que vocês encontram traduzido e publicado sob o título de Em Defesa da Sociedade, corresponde à discussão do Estado-nação do século XIX. É um discurso do século XIX, que é muito mais claro e fácil de ser percebido se você caminhasse pelas ruas de um Estado do século XIX. Se você ouvisse os discursos produzidos pelo Estado em boteco das cidades da Europa do século XIX. Hoje você pode achar estranho, pode achar que não corresponde muito bem ao Estado que você tem pela frente. Mas os livros de direito ignoram solenemente o discurso e teoria geral do Estado é discurso do século XIX. Fala-se do Estado como se falava dele no século XIX. Fala-se do Estado brasileiro contemporâneo como se ele ainda fosse o Estado do século XIX. É porque o direito contemporâneo ainda requer o mesmo dispositivo, o mesmo sujeito, que era o sujeito do século XIX. Um sujeito que é anulado perante o Estado. O que é o Estado do século XIX? Essa consequência material, vamos dizer assim, essa consequência histórica de todas aquelas ideias. Cara, duas coisas, aliás, vamos colocar uma terceira que talvez some todas elas. Duas coisas inventadas no século XIX. O serviço militar obrigatório e o crime de vadiagem. Crime. No Brasil hoje, vadiagem é contravenção. Eu acho até que é piada, porque vadiagem é você, podendo trabalhar, recusar-se a trabalhar. Um país que tem desemprego, isso aí soa a ironia, né? Isso soa... Estão sacaneando quando dizem isso. O que impede, isso pressupõe uma sociedade em que haja pleno emprego, isso pressupõe uma sociedade em que eu tenho que pegar você no laço para te levar para o trabalho. Isso pressupõe uma sociedade em que todos sejam baianos, pouco afeitos ao trabalho e tal, não sei o quê. De tal forma, só mediante muita obrigação, só mediante a força coercitiva do Estado, você encerraria o carnaval. Carnaval de 1967 na Bahia está acabando agora. Corre que você ainda pega a saideira. Tadinho. Como se fosse preciso, na marra, levar você pela coleira pro trabalho. Não é estranho isso, cara? Não é? Porque hoje nós somos uma sociedade que diz o contrário. Hoje nós nos acostumamos com aquele discurso esquisito que diz que o trabalho enobrece e dignifica o homem. Mais do que isso, nós aprendemos a nos descrever como sujeitos a partir do nosso trabalho. Hoje nós somos uma curiosa sociedade de trabalhadores que desenvolveu toda uma ética do trabalho, associando o trabalho à virtude, mas uma sociedade de trabalhadores sem trabalho para todo mundo. Não é interessante? Você se apresenta para as pessoas dizendo: olá, eu sou fulano, nome, estudante de direito da UFSC, o que por enquanto se presta a ser seu ofício. Assim que você colar grau, você será: oi, eu sou fulano, desempregado. Você jamais dirá isso. Você dirá: e aí, o que você anda fazendo da vida? Você procura mudar de assunto. Você procura falar do futuro. Porque o presente não lhe consagra. O presente parece não ser uma descrição adequada de quem você é. Quando você diz: olá, eu sou fulano professor, você não diz quem você é, você diz o que você faz. Eu quero saber quem é você. Aí você gagueja. Você diz o que você gosta. Eu não perguntei do que você gosta, eu perguntei quem é você. A descrição do nosso ser parece vazia. Nós escrevemos a nós mesmos por coisas que são exteriores a nós. É como se nós não tivéssemos produzido um discurso para pensar a nós mesmos. Mas, ao mesmo tempo, falamos de nós mesmos o tempo todo. Até quando criticamos os outros, até quando falamos mal dos outros, no falar mal dos outros, falamos de nós mesmos. Falar mal dos outros é muito bom. Pelas costas, claro. Pela frente é desagradável, gera constrangimento. Falar mal pelas costas é agregador. Quando você diz assim, mulheres conversando, as mulheres perdoam a traição, as mulheres perdoam a inveja uma da outra. Agora, tem só mulher bonita e magra para você ver se as outras tolerarão isso. Aí quando elas dizem: eita, fulana, como ela é invejosa. É o mesmo que você dizer: eu não sou invejoso. Você, até quando fala mal dos outros, esporte nacional, esporte mundial, não sejamos provincianos, você fala de você. É como se o falar de nós nunca fosse direto. O falar de nós sempre fosse indireto. A esse falar de nós indireto, a esse local que não somos nós, a essa coisa que não somos nós, mas que nós aprendemos a associar a nós mesmos, como se não houvesse um eu, como se não houvesse um nós, como se um eu ou um nós fosse algo vazio, que requeresse algo externo para preencher esse discurso que associa um eu vazio a coisas estranhas a nós mesmos. A filosofia chama de construção da subjetividade, o discurso da subjetividade. O discurso do sujeito nunca é falar do sujeito, é falar de coisas estranhas ao sujeito. Esse Estado do século XIX, que inventa o serviço militar obrigatório, que inventa a vadiagem, é uma sociedade cujo sujeito, o sujeito que fala de si mesmo, associa o si mesmo a algo estranho a ele, que é o trabalho. É uma estranha sociedade que converte trabalho em virtude. Por que é estranho converter trabalho em virtude? Porque se você pega a tradição ocidental, você vê que trabalho nunca foi virtude. Veja Hércules, mitologia grega. Hércules mata os próprios filhos. Hércules é odiado pelo seu próprio povo. E Hércules diz: o que eu posso fazer para me redimir com meu povo e comigo mesmo, que me sinto culpado? E o oráculo dirá: 12 trabalhos. O trabalho é punição, cara. O trabalho é castigo. É o sofrimento pelo qual ele tem que passar se quiser se redimir. É flagelo autoimposto. Se você prefere a tradição cristã, então dá uma olhada no Antigo Testamento. Livro de Gênesis. Adão e Eva estão lá no paraíso numa boa. Não coma maçã! Aí vem uma cobra. Em outras versões é um advogado. Tem várias traduções da Bíblia. E diz: vai lá, pega a maçã que eu garanto. A gente entra com habeas corpus e tal. Deus fica puto, manda os dois embora do paraíso. Ação de despejo. Junto com a ação de despejo, vem duas penas acessórias. Para o homem: retirarás o alimento com o suor do teu rosto. Puta, o que é isso se não é invenção do trabalho? Sim, porque Adão não sabe trabalhar, já reparou? Adão não tem patrão. Por isso que o paraíso é o paraíso, que não tem trabalho. Aqui você ser pecador, herdeiro do pecado original de Adão e Eva, um dos seus castigos é precisar trabalhar. Ou você encara esse troço de 5 anos em que fica ouvindo discurso chato, numa hora incômoda, se submetendo a provas insanas, para quê, afinal de contas? Para pegar um diplominha e todo mundo olhar para você e você poder dizer que se orgulha de si mesmo, porque agora você é fulano ou grande advogado, ô desembargador, ô ministro de não sei das quantas, envolvido na operação navalha, gilete. Não é isso que você busca? E por isso você tem que sofrer agora, que nem Hércules. Tudo para trabalhar, achando que no dia em que você for trabalhar, aí sim você vai ser feliz. Espera até ver o que te aguarda, meu amigo. Oh, isso é só o começo. E para a mulher, terá sua prole com dor. A dor do parto. Eu não tenho ideia do que seja a dor do parto. Só quem pariu é que pode tentar descrever isso. Mas pela cara que as mulheres fazem quando interpretam a dor do parto, eu dá a entender que não é das mais agradáveis. E veja como Deus é cruel. Inventa anestesia para livrar a mulher da dor no parto. Mas é na mesma era em que a mulher é obrigada a ir para o mercado de trabalho. Se fudeu. Acha que escapa da punição assim? Acha pouco? Então veja a origem da palavra. Trabalho. Tem duas versões para ela. Trabalho viria de tripalium. Tripalium é o nome de um chicotinho que os monges na Alta Idade Média usavam para se autoflagelar. Porque padre é um cara que não fazia droga nenhuma o dia inteiro. O monge que se sentia pecador, tentado pelas várias coisas que podem tentar o corpo do homem, como chocolate, por exemplo, com amêndoas, ou as camponesas em volta do mosteiro, tanto faz. Ele dizia, vou tripalhare. Era pegar aquele chicotinho que tem três pontas e uma bolinha ainda na ponta e ficava tripalhando. Havia uma outra forma de usar o tripalho, porque o tripalho é um instrumento romano, por isso que fica na igreja. A igreja católica, apostólica, romana, que no século III, veja, se converte em religião oficial de Roma. O Império Romano já usava o tripalho. Usava-se o tripalho para castigar os soldados no exército, com chibatadas. Então você tem duas perspectivas do tripalho. Tripalhar pode ser chicotear alguém com um chicotinho de três bolas, como pode ser também ser chicoteado com um chicotinho de três bolas. O que dá a ideia de trabalho é uma perspectiva muito curiosa, que talvez quem interprete muito bem seja Bertrand Russell, autor moderno, que diria, trabalho existe basicamente duas modalidades, dois tipos. Um que consiste em arrastar corpos sólidos pela superfície da Terra. Outro que consiste em mandar que outra pessoa arraste corpos sólidos pela superfície da Terra. Geralmente quem diz que trabalho é muito legal, que é uma boa, é porque está no segundo grupo. Quem está no primeiro acha uma desgraça. O cara que apanha deve achar muito ruim o trabalho. O cara que tripalhava nos outros deve achar muito legal fazer isso. Tem uma outra versão também, que é empalar três vezes. Você sabe o que é empalar? Empalar é uma técnica de execução meio espetacular, que é uma técnica punitiva, inventada pelos turcos, mas que ficou muito famoso como prática do tal príncipe Vlad, a figura histórica que dá origem à lenda do Drácula. Empalar quer dizer enfiar uma estaca pelo ânus ou vagina, mas de uma forma tal que você enfia e não mata. É uma estaca que tem que ter pelo menos uns 5 metros, que é para dar um efeito estético legal. Encaixar do sujeito ali, para encaixar, você amarrava pelos braços e pelas pernas em 4 estacas, de tal forma que o corpo fica suspenso. E depois ia empurrando com cuidado. A estaca que é progressiva, ela vai aumentando. Começa fininha e vai só piorando. E depois você suspende o cara fincado, tipo churrasquinho, e finca na terra. Bum. Pelo próprio efeito da gravidade, o seu corpo vai descendo lentamente, até que essa estaca vara pela sua boca. Se a técnica for bem feita, o sujeito leva algumas horas para morrer. E é legal, porque deve doer um pouco. E ao mesmo tempo não dá para você ficar se agitando, porque se você se agitar enquanto está lá em cima, só acelera o processo e aumenta a dor. Então você sente uma dor, que é a dor da morte lenta, que tem um efeito estético fantástico e não pode nem se mexer para reclamar. Não é um negócio muito interessante? Pois tripalho seria empalar três vezes. Cara, se uma já é uma imagem meio desagradável, imagina três vezes. Ou seja, você tem várias lições, várias citações ao longo da história para dizer que trabalho é uma bosta. Mas é o século XIX que transforma em virtude. Claro, porque a sociedade do século XIX é uma sociedade que sofre uma transformação nas formas de exercício de poder, nas formas de produzir, muito curiosas. A sociedade monárquica, aquela que começa com esse discurso do liberalismo, é uma sociedade cuja forma de gestão econômica era muito diferente daquela que corresponderá ao construído já no século XIX. Você tem um soberano, monarca absoluto, num primeiro momento da história desse dito Estado moderno. Monarca absoluto cujo bom discurso, o discurso que melhor explica como ele discursa sobre si mesmo, é Hobbes. Um monarca, mas que, para além do discurso, um discurso hobbesiano que apenas legitima, não explica como ele exerce o poder. Talvez numa única frase, a melhor explicação que você pode dar ao exercício do poder do soberano é um exercício em que o poder dele se manifesta como poder de deixar viver ou fazer morrer. É uma forma, uma frase que Foucault usa para tentar explicar para você, apontar para você o fato de que não era tido como um problema político, não era tido como um problema do Estado, desse soberano absolutista, gerir, organizar, administrar a sociedade. Muito menos gerir e administrar a vida das pessoas. Dirá você, que barbárie a que o homem havia se entregado naquele tempo. Tempos em que as pessoas eram empaladas. Naquele tempo a vida não valia nada. O livro de direito falou isso para você. E dizem, aí no século XIX houve uma evolução. Aí inventaram um conceito de direitos humanos. E o homem evoluiu. É sempre tido como uma história que quando eu digo evoluiu, quer dizer que o novo é melhor do que o antigo. Que mudou, mas mudou para melhor. Não havia uma ideia de direitos humanos porque não havia uma ideia de que o Estado tem como dever proteger a vida do cidadão. Mesmo aquele discurso liberal que sustenta algumas monarquias, ele era um discurso que dizia para o soberano, não mate, mas não dizia, vá gerir nossa vida. O poder dele era um poder de matar. Não era um poder de dizer para você o que é certo e o que é errado, necessariamente. O dizer o certo e o errado era algo que dependia apenas de sua vontade e que, na prática, se manifestava apenas em casos de afronta ao próprio poder. Você me afronta. E uma vez que eu me sinto afrontado por você, me vingarei. E me vingarei de forma espetacular. A morte é objeto da gestão de Estado. A morte é objeto de práticas de poder. A morte é objeto da gestão dos súditos. Eu vou gerir meus súditos matando. Como eu posso gerir súditos matando? Você não precisa ir até a Idade Média. Basta ir a qualquer morro carioca e perguntar para qualquer traficante como se exerce poder no morro. Você pode matar o cara dando um teco na cabeça dele. Mas um traficante que mata o cara porque deve dinheiro para ele, o traficante que mata o cara que tentou vender drogas na região aonde ele vende, o traficante que mata o cara que ele disse, não quero ninguém roubando a preiboizada perto do morro, falei, e o cara rouba a preiboizada que vai comprar tóxico no morro, ele não mata com um tiro. Ele mata com vários tiros, degola o sujeito e ainda pendura a cabeça num poste na entrada do morro. Ele não mata com um tiro. Ele esfaqueia o sujeito, bota o corpo embaixo do monte de pneu, taca gasolina e taca fogo. E chama isso de micro-ondas. Tem que ser espetacular a morte. É aquela morte que as pessoas têm que olhar e dizer, caraca! É como se o poder dele dependesse diretamente desse espetáculo. É como se ele se tornasse forte porque as pessoas olham e reconhecem no espetáculo daquela execução um ato de vontade do traficante soberano no morro, que diz, eu podia deixar você viver, que é frase muito comum, eu podia deixar isso que você fez passar em branco, mas não vou deixar não, de tal forma que se ele deixa viver também, é ato de benevolência dele. Veja que com relação à sua vida, a função dele é muito mais voltada para a morte do que para a preservação ou gestão da vida. O meu governar é fazer morrer, ou deixar viver. Eu tolero que você viva. Fora os fatos em que você me afronta, o que pode gerar de mim um fazer morrer ou deixar viver, pouco importa o que você faz, como você ganha a vida, com quem você briga, eu não estou nem aí. O monarca soberano exige que você pague imposto e não me encha um saco. Fora isso, se você está estuprando a sua vizinha, isso é problema meu. Fora isso, se você está roubando o seu vizinho, você e o vizinho que se danem. Se o vizinho matou o outro que o cara estava comendo a filha dele e tal, dane-se. Eu não tenho nada com isso. O discurso liberal, curiosamente, nasce assim. Ele ao mesmo tempo diz, deixe que nós nos viremos. Não se meta na nossa vida, o soberano. Só que eu quero que você se meta menos ainda. Eu não quero nem que você simplesmente faça morrer ou deixe viver. A ideia do direito à vida começa a nascer. E vai se desenvolvendo, curiosamente, para o oposto. Se você dá um salto na história e dá uma olhada na sociedade do século XIX, ela é uma sociedade não mais do fazer morrer ou deixar viver, mas ao contrário, a do fazer viver ou deixar morrer. Essa frase, fazer viver ou deixar morrer, parece descrever muito mais as formas como o poder do Estado são exercidas hoje, como você espera que elas sejam exercidas, do que a contrária. Deixar morrer ou fazer viver. Então, esse papo de que traficante substitui o Estado no morro. O traficante não substitui o Estado. Porque o traficante não tem a prática do fazer viver ou deixar morrer. Ele tem a prática de fazer morrer ou deixar viver. Ele substitui ao monarca absoluto do século XVII no morro. Não substitui o Estado moderno no morro. O que é, ao contrário, fazer viver ou deixar morrer? Lula ontem chorou. Chorou porque ele finalmente dava indenização, reintegrava a sociedade a partir de uma política de Estado. Pessoas encarceradas no Instituto Estou pensando num jeito de não deixar o cara do pão de queijo fugir com a cesta do pão de queijo. Porque quem acorda às 4h30 e toma café às 4h30 tem uma certa fome gigantesca lá pelas 9h30 da manhã. Mas eu, ao mesmo tempo, não posso dar intervalo sem acabar esse raciocínio. Que nem eu entendo direito o que estou falando, que virado. Eu sou tão inteligente que eu mesmo não me entendo. Não é? Olha! Aí você dizia, quando passava na frente da casa onde os ranceníacos estavam presos, é o cara que tem lepra. Leproso! Se você tocar no leproso, seu bigolim vai cair. É o que diziam. Filho leproso tinha que ser excluído da família rápido, que é para não pegar. Ora, quando passavam na frente diziam, como que o Estado deixa essa gente ficar assim? Você passa numa rua de Jardim da Penha, numa praça de Jardim da Penha, e vê num dia de inverno, crianças de rua. Bom, não é criança de rua, né? Você diz menino de rua. Menino de rua, embaixo de cobertas maltrapilhas e descoitado. Como é que o Estado deixa? O Estado está deixando morrer. É como se o Estado tivesse o dever de fazer algo por ele. Como se o não fazer nada do Estado fosse um problema. Para aquele soberano absoluto, não fazer nada não era um problema, era a regra. Agora ele tem que fazer viver. Sim, porque sem uma ação ativa do Estado, não se faz viver, deixa morrer como indigente. É como se eu mudasse de ideia quanto ao Estado. É como se o Estado, no primeiro momento, fosse algo que não deve incluir os indivíduos na gestão do poder, e agora o Estado é propriamente o Estado que incluirá os indivíduos. Mas o que é o fazer viver do Estado? Claro, porque vida é um conceito. Esse fazer viver do Estado é um conceito. Tem gente que acha que vida são movimentos cardiorrespiratórios involuntários. Tem gente que acha que vida é muito mais do que isso. Tem gente que acha que acordar cedo para vir para a universidade, para ouvir aula de... Eu não vou falar mal de teoria geral do Estado, porque eu não sou suicida. Aula de direito civil, por exemplo, não é vida. Já ouviu um negócio desse? Eu, nessa vida, cheio de dinheiro, com mulheres jovens querendo dar para mim só porque eu tenho dinheiro, isso não é vida. Você não fala de vida só por uma perspectiva biológica. Você fala de vida por uma perspectiva, dirão alguns, social. Eu direi, sob uma perspectiva de uma ideia de subjetividade. Falar em subjetividade é não só moldar como você fala de si mesmo, mas moldar também os critérios socialmente consagrados para dizer o que você deverá ser, não o que você é, o que você deverá ser, o que é bom ser, um ser que não é existir, um ser que é um fazer na sociedade. Sou fulano, artista de rua. Você já olha e diz, vagabundo. Sou Beltrano, desembargador. Você já olha com outros olhos. Um parece ideal a ser seguido, o outro não. Deus me livre ficar em sinal, jogando bolinha para o alto e passando de carro em carro, pedindo grana. Que vida merda, você se acostumou a dizer quando vê o cara ali. Quando dá dinheiro, diz, dou que tive pena. Mas estranhamente ele parece um cara mais sorridente do que muita gente que anda no fórum. Local onde você sonha ganhar dinheiro, reputação e prestígio daqui a um tempo. A revista Exame, época, sei lá qual delas, publica matéria. Pesquisas feitas por executivos mostra que o perfil dos altos executivos brasileiros é de um sujeito triste, melancólico e presto em cidade. Os caras são infelizes no mundo corporativo. Não é? Olha que coisa louca. Tanto o sujeito ideal, que você que se descreve com orgulho para os outros, para esfregar na cara dos outros, eu sou, você não é, não corresponde a um eu mesmo. Um eu que não sou eu. Um eu que é outro. Um eu que se define muito mais por aquilo que você chama de status. Status é você comprar algo com o dinheiro que você, algo que você não quer, com o dinheiro que você não tem, para dizer para pessoas de que você não suporta que você tem aquele troço. Isso é status. Status é definir-se a partir de uma perspectiva que não é só sua. é dos outros. É ser invejado por outros, porque é construção social. Esse Estado que vai gerar vida, gerenciar sua vida, é um Estado que exercerá poder. E o Estado do século XIX é o melhor exemplo disso. Estado que é consagrado como o modelo de Estado, como se não houvessem outras formas de exercício de poder. Consagrado nos livros de teoria geral do Estado, como se direito só fosse possível a partir desse modelo de Estado do século XIX, que requer esse modelo de cidadão. Um poder que ele descreve como biopoder. Corpo dócil, que é um sujeito subjetivizado, sujeito socialmente construído, sujeito que no século XIX será chamado de normal. O século XIX é o século do cidadão normal. O direito do século XIX é o direito que visa manter as pessoas na normalidade. Para mantê-los na normalidade, dois instrumentos: o crime de vadiagem, o serviço militar obrigatório. Há vários outros: a educação, o direito penal, o discurso humanista do século XIX. Todos eles giram em torno da ideia de normalidade. A soberania é muito mais a justificativa da gestão de indivíduos normais do que propriamente a explicação do que era o Estado no século XIX, do que é hoje o Estado e de como o direito público foi construído. Não é interessante isso? Que horas são, por obséquio? Eu sei que começamos tarde, mas vamos fazer um intervalo, porque esse é um bom momento, porque nós concluímos a primeira etapa do discurso. Deu para entender como essa ideia de normalidade é ponto central. O que nós vamos fazer após o intervalo é dizer o que é normal no século XIX, o quanto o discurso do cidadão normal permitiu a construção do direito do Estado, se converte num discurso de soberania e alguns conceitos que os senhores encontram em livros de teoria do Estado. Beleza? Eu sei que dessa vez, eu nunca cumpro isso, mas dessa vez eu vou pedir que seja sério. Vamos fazer um intervalo rápido mesmo. Eu não saí muito tarde. Eu sei que a culpa é minha. Eu que cheguei atrasado porque eu sou um cretino. Mas, vamos lá.